We have heard about segregation, and in the 20s and the 30s, all of this excluding people was called Jim Crow. And Leadbelly wrote a blues called the Jim Crow Blues. Johnson told me, and it's true, Jim Crowism is bad luck for me and you. Jim Crowism, bad luck for me and you. Down in Louisiana, Tennessee, Mississippi, New York and California, that's a great place to be. Go over there and you find you some more Jim Crow. O Brasil está na cara, na gringa está no sangue, em cada lugar ele se esconde onde pode. Um mito da igualdade, um mito da democracia racial, um mito das cores neutras. E o programa de hoje será sobre este outro, uma nova prisão de ideias, uma nova distância entre o real e aquilo que se diz. É o Cadu na Baleia, começando agora o seu programa favorito na sexta-feira para o seu deleite vespertino casuado. É o Cadu na Baleia, começando agora nesse instante, pessoal. Thank you. Torcendo pro Santos, né, mano? E aí, pô, eu fui acompanhando pela internet, né? Eu que eu tava trabalhando. De repente eu vi o post parou de falar do jogo e começou a falar de racismo, que isso tem que mudar, até quando, enfim, aí já... Puta, já estragaram o jogo. E como é que você acha que uma criança negra se sente quando tá no estádio e acontece uma situação dessa? Você sente vergonha da cor da sua pele. Você se sente errado. Você se sente feio, você se sente menos. A pessoa vai se esforçar o resto da vida pra permanecer invisível, sabe? Não pra que... Porque é uma coisa que ela quer se blindar. Ela quer se tornar invisível pra não ser agredida. Você lembra a primeira vez que você sofreu racismo? Que eu fui entender mesmo que eu tava sendo discriminado. Você não entende o racismo no começo. Na infância, você não entende o racismo. Eu fui entender mesmo que era racismo foi... Ainda, graças a Deus, foi cedo, foi em 93, quando eu vi Racionais. Racionais, Sistema Negro, Consciência Humana, DMN, Rapping Hood. Esses caras foram os caras que falaram pra nós que nós tínhamos valor. Até então, era uma época louca, mano, porque a professora, eu entrei na escola com 6 anos de idade, a professora, ela olhava, né, meu, escola de favela, a professora olhava pra ver quem tinha piolho, né? A professora não olhava os pretos, não, mano. Eu não tocava nos pretos, não, e você não entende isso. Você acha que o racismo dentro de campo tem alguma diferença com o racismo fora do estádio? Não. Acho que se a pessoa se sente livre pra gritar que o jogador é macaco dentro do campo de futebol, ela se sente livre pra cometer diversos outros atos racistas durante o dia a dia dela, com a empregada, com o lixeiro, com o mecânico. E com todas aquelas outras pessoas que ela considera menos importantes. E quando você vai para esse campo e chamar uma pessoa de macaco, você tá jogando toda a humanidade dessas pessoas no lixo. E é isso que acontece. Quem faz ali, faz em outro lugar. Racismo é um crime bizarro no Brasil, acontece com uma frequência monstruosa e eu nunca ouvi falar de alguém que tenha realmente sido condenado pelo crime de racismo. Nunca. Eu já fui na delegacia fazer um BO de racismo, é horrível. Cara, eu tava aqui no Tietê uma vez, tava eu e a mãe da minha filha, a gente foi descer de um táxi e o taxista entrou numa de que eu tava pagando com dinheiro falso. Peguei e dei outra nota pra ele, ele olhou a outra nota e falou que era falsa também. Eu falei, pô, isso tá de brincadeira, eu vou fazer como? Aí ele falou, o que foi, macaco? E aí o guardinha da rodoviária do Tietê falou, pô, isso é racismo, você vai ser preso, isso é racismo. Já falou um montão pra ele, racismo é crime inafiançável, ele segurou o táxi pro cara não sair fora e chamou a polícia. Aí cola a polícia militar, mano, a polícia militar já chega com aquela disposição deles negando, falo, não, mas não é tudo isso. Eu falei, não, vamos pra delegacia, agora a gente vai pra delegacia. Aí no caminho, mano, o taxista começou a falar tudo aqueles bagulho de sempre, não, tem um amigo negro, meu sobrinho é da sua cor e não sei o que, sabe? Começou a entrar nesse papo, falei, mano, quero saber não, quero nem trocar ideia com você. Puta, chegando na delegacia, foi a mesma coisa, canseira, mano. Eu cheguei na delegacia às 5 horas da tarde, saí de lá às 11 da noite, mano. Tava vazia a delegacia. Não cheguei numa delegacia lotada. Cheguei na delegacia e o cara perguntou o que tinha acontecido, o outro lá falou que era racismo, era um BO de racismo. O cara sentou lá e ficou me olhando, até virar o plantão dele. Sacou? Aí quando ele viu que eu não ia desistir, ele me chamou lá pra falar. E aí ele falou, você quer mesmo levar isso aí pra frente? Eu falei, quero. E aí ele colocou no boletim de ocorrência como injúria racial. Porque aí ameniza a pena, ameniza a situação. Então justiça pra nós não existe. Eles usam o mesmo discurso das pessoas que eram contra a abolição. Não, não foi isso não, isso não é nada. Eles usam o mesmo discurso do... Você vê dos caras que lutavam contra os direitos civis pros negros nos anos 60. Você vê todos esses discursos se reproduzindo, é o mesmo discurso dos caras que era contra o fim do apartheid. Sabe? Não, não é isso não, esses caras estão se fazendo de vítima. E ainda assim é extremamente difícil, é humilhante você ter que fazer um boletim de ocorrência porque uma pessoa negou sua humanidade. Sabe? Você tem que provar perante a justiça que você tem o direito de andar livre, igual as outras pessoas brancas andam. Pra você, qual é a melhor forma de atuar no tratamento da racismo? Levantar a cabeça. Porque a gente começa a dialogar sobre racismo no momento em que a gente tem uma faixa etária para entender um pouquinho sobre isso e sobre direitos. Então a gente começa a falar sobre racismo na adolescência, 16 anos, 15 anos. Mas a gente sofre ele desde pequeno. Então o combate ao racismo tem que vir de dentro da escola. Você acredita que a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial foi um avanço para o racismo? Eu acho que a aprovação do estatuto, ele é é uma coisa positiva dentro da nossa realidade. Mas enquanto houver a cultura de negação do racismo, que é arraigada na sociedade, isso em todos os campos, sacou? Até na favela, tá ligado? A maioria das pessoas é preta em várias favelas. E até lá, as pessoas negam o racismo, entendeu? Não, não é isso não, entendeu? Porque é nos hábitos, tá ligado? Nos hábitos, no modo de vida. Então, aprovar o estatuto é interessante, mas a partir do momento em que isso aí, que as pessoas negam o problema, elas não têm como combater ele com seriedade. E é isso que acontece no Brasil. A luta contra o racismo na mão dos pretos é pela sobrevivência, mano. Não é pra mudar a cabeça dos brancos pra que eles passem, mano, não é isso, sacou? A mudança de perspectiva, quem pode mudar a sua perspectiva é você, sacou? A luta dos pretos contra o racismo é pela sobrevivência, pelo mínimo de dignidade pra viver, construir uma vida honesta e criar seus filhos. Mas como que a gente faz isso, né? E eu também não sei. Mas eles tentam, de alguma forma, através das intervenções deles, propor um momento de um pensar para a situação vigente que está ali. Entendeu? São pessoas simples, extremamente talentosas, fazem coisas para ali, esse emergencial aqui, mas também sem esquecer de que o ser humano é um todo, entendeu? Tem a arte, ela nos acalanta, né, com o nosso sensorial e tal, mas eles conseguem fazer um lance na prática, entende? Não é só um devaneio. É, mas você falando aqui, eu tava pensando, todo mundo tem falado muito da ascensão da classe C, que tem... O que é a ascensão da classe C? É tipo leite que a gente comprava, leite tipo C, aí tinha o tipo A da fazenda, a gente já ficou numa caixinha de novo, entendeu? Uhum. É dinheiro? Ascensão da classe C é dinheiro? Classe C de quê? De nota C? Que você não tirou nem A nem B? Tem que dar um ou dois passinhos atrás pra... A alma flutua. O corpo precisa de alimento. Se não tem leite, a criança chora. Dependendo do livro, uma arma você compra pelo décimo do preço desse livro. E que ascensão é essa? Alguém nos ajude, Lázaro, a entender. Porque senão a gente só vai reproduzir o que andam dizendo por aí. Mas a gente vê o rosto do nosso povo. E o nosso povo é nota A. A mais. Mas tem um lance também, cara, que o que nos salvou do que a gente viveu nas ruas, e você sabe do que eu estou falando, foi a nossa completa ignorância e falta de habilidade em se adequar ao que está posto. O que nos salvou foi a gente ser um ninguém durante bom tempo de nossa vida. Ou nós éramos ignorados, ou nós éramos chicoteados, ou nós éramos um encosto de porta em alguma pousada. Nisso a gente fez nossa história. A gente sofreu, a gente vomitou, a gente voltou e aceitou que a gente não consegue fazer nada do que o pessoal fala que é pra gente fazer, pra gente ficar boneco na foto. Aí nos sobrou o quê? A beleza das artes e, pra muitos, a fraqueza da alma. Porque a gente não consegue se esconder, a gente vai pro palco e mostra a cara. Deus dos deuses, Olodum, movimento o mundo inteiro. E africanizar o dom que compõe a natureza. É Deus dos deuses, Olodum, movimento o mundo inteiro. E africanizar o dom que compõe a natureza. O negro revela a grandeza. Se o mundo não rir na tristeza, não. Infinita beleza, o sétimo sentido da tal legião. Pelourinho é meu quadro negro, negro. Retrato da negra raiz. Um canto singelo e divino traz simbolizando essa negra razão. Quem sou eu? Riba! Negro. Oi, oi, oi. Negra. Quem sou eu? Raça negra que oi, oi, oi, oi. Raça negra chorou no pelo. Raça negra Bahia, Salvador. Raça negra. Deus dos deuses, Olodum, movimento o mundo inteiro. E africaniza o dom que compõe a natureza. É Deus dos deuses, Olodum, movimento o mundo inteiro. É. E africanizar o dom que compõe a natureza. O negro revela a grandeza. Se o mundo não rir na tristeza, não. Infinita beleza, o sétimo sentido da tal legião. Pelourinho é meu quadro negro, negro. Retrato da negra raiz. Um canto singelo e divino traz simbolizando essa negra razão. Quem sou eu? Riba! Negro. Oi, oi, oi. Quem sou eu? Negro. Oi, oi, oi. Negra. Raça negra que oi, oi, oi, oi. Riba! Raça negra chorou no pelo. Raça negra o Olodum rebentou. Raça negra. Raça negra que oi, oi, oi, oi. Raça negra Bahia, Salvador. Raça negra que oi, oi, oi, oi. Raça negra. Raça negra que oi, oi, oi, oi. Raça negra oi, choro no pelo. Raça negra Bahia, Salvador. Raça negra. Raça negra que oi, oi, oi, oi. Raça negra choro no pelo. Raça negra oi, louco, ré, modernizar o passado é uma evolução musical. Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. O medo da origem ao mal. O homem coletivo sente a necessidade de lutar. O orgulho, a arrogância, a glória enche a imaginação de domínio. São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade. Viva Zapata, viva Sandino, viva Zumbi, Antônio Conselheiro, todos os Panteras Negras, Lampião, sua imagem e semelhança, eu tenho certeza, eles também cantaram um dia. Falava em bandidos, há um tempo atrás se falava em solução. Há um tempo atrás se falava em progressão. Há um tempo atrás que eu via televisão. Acontecia no sertão, quando um bando de macaco perseguia Lampião. E o que ele faz? inocente. Quem era inocente hoje já virou bandido pra poder comer um pedaço de ponto do fudido. Regras do mundão. Perdi a conta de quantos esconde a bolsa se eu digo. Que horas são? Taxistas perguntam mais que policiais a mim. Sim, indescritível como é a minha. Nasci vilão, só veneno. Um incentivo que me dão, errado tô se eu não virar membro. Suor na cara, levando o currículo, cara. A pé, porque onde eu moro o buzo não para. Pé de barro, meio dia. Inspirando as piadas dos boy. Transpirando o medo nas tia. Aí, tudo é tão óbvio, ninguém vê. E vai juntando os ingredientes da bomba relógio. Eu sinto dor, eu sinto ódio. É quente, sem nem saber o nome dessa gente. Católica, branca, de bem, linda. Você já notou. E ó, que eu nem falei minha cor ainda. Quem tem medo do povo é que esqueceu que é povo também. Ou nunca se sentiu povo. E eu não sei o que é mais contundente. Porque se passar um rapaz aqui acontecer qualquer coisa agora nesse momento, eu e você, nós vamos sangrar. Nós vamos sangrar, né? Aí você repara que tem uma pedra e essa pedra tava antes de tudo isso aqui. Mas o cara pedra não fala, né? Ou é a gente que não entende? Conhece na condição de pedra, sem adornos, as pessoas vão lhe respeitar. De crescer é ver que o mundo não precisa de você. O mundo não precisa de você. O mundo e você, será? Será que é preciso? Vamos caminhando, promovendo o próprio paraíso. Prolabore por comida, dinheiro, mídia, pessoa, escolhe. Esse é realmente o mundo e tanto lugar que pra não atrasar, só inventando. Agora é tarde, só se centra aquele que sem susto assume crer em equilíbrio. A parte estranha de crescer é ver que o mundo não precisa de você. E você demorou todo esse tempo pra perceber. Amigo, vamos caminhando, nunca alienando o que faz seu interno, se é o possível. Prolabore por papel, comida, mídia, eletricidade, gasolina, diesel. Quem pode, pode, escolhe o paraíso. é tarde, não é justo acreditar em equilíbrio. A parte estranha de crescer é ver que o mundo não precisa de você. O mundo não precisa de você, o mundo e você. Será? Será que é preciso? Vamos caminhando, promovendo o próprio paraíso. Prolabore por comida, dinheiro, mídia, pessoa, escolhe. Esse é realmente o mundo e tanto lugar que pra não atrasar, só inventando. Agora é tarde, só se centra aquele que sem susto assume crer em equilíbrio. A parte estranha de crescer é ver que o mundo não precisa de você. E você demorou todo esse tempo pra perceber. Amigo, vamos caminhando, nunca alienando. Que faz seu interno se é possível. Prolabore por papel, comida, mídia, eletricidade, gasolina, diesel. Quem pode, pode, escolhe o paraíso. Tava vindo da estação de trem, né? Tava vindo do terminal Grajaú, desci no Hebraico Rebouças, aí subi ali a Teodoro, tava passando pela construção do metrô ali de Pinheiros, e ali vi uma série de grafites esplendorosos e aqueles escombros. Aí naquele momento eu percebi algumas coisas, sabe? Quem já pegou o busão lotado tá ligado. Deixemos as reticências, não por amargura, mas como diz Rodrigo Campos, a beleza da arte é sugerir alguns alicerces e que cada pessoa faça sua construção. Bahia de Todos os Santos, a segunda maior baía do mundo, dizem. Tenho certeza que um dia será a primeira. Aqui passou piratas, colombos e iemanjás. Só celebridade. Ouvi dizer que cavaram um poço artesanal e deu nisso. Mas onde vem essa água toda aí, eu não sei. Você tá escutando esse som aqui? Ficar ali devendo. Você tá ouvindo, cara, esse barulho? Tá sentindo essa tremida aqui? Aí é o Ilê, pai. Porradão. Ilê aí? Hoje terra vai tremer. Hoje terra vai tremer. Vulcão da Bahia é tambor de Leaiê. Vulcão da Bahia é tambor de Leaiê. Hoje terra vai tremer. Hoje terra vai tremer. Vulcão da Bahia é tambor de Leaiê. Vulcão da Bahia é tambor de Leaiê. Onda tora na pedra, a pedra não segura mar. Quem segura mar é lua, num agrado pra Iemanjá. Liberdade é um bairro que a alma quer visitar. Lave a boca, limpe os pés na pisa que for levar. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black power. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black power. Que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro. Viemos mostrar pra você, pra você. Que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro. Que viemos mostrar pra você. Branco, se você soubesse o valor que o preto tem, tu tomavas banho de piche pra ficar negrão também. Eu não te ensino a minha malandragem, nem tampouco minha filosofia, não. Quem dá luz a cego e tem gala branca é Santa Lucia. Ê, que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que viemos mostrar pra você. Pra você, que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que viemos mostrar pra você. Somos crioulos doidos, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black power. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black power. brasileiro. Não, quem dá luz a cego e tem gala branca é Santa Luzia. Ei, que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que viemos mostrar pra você. Pra você, que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que viemos mostrar pra você. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black power. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black. Crioulo doido, bem legal. Cabelo duro, black power. Crioulo doido, bem legal. Cabelo duro, black power. Crioulo doido, bem legal. Black. Eu não posso porque eu sou menino. Eu não posso porque eu sou pobre. Eu não posso porque eu sou preto. Menino, um dia você vai ser homem. Pobre, quem sabe. Amanhã você pode ser rico. Agora, preto, meu filho, é pra vida inteira. Preto, com muito orgulho de sua cor. E não deixar ninguém fazer pouco de você. Meu orgulho de ser como eu sou, da pele escura e do cabelo enrolado. Decente, afrodescendente, privilegiado sim, graça. Minha insistência, não caio na desistência. Persistência faz jus à resistência da raça. Herdo dos genes a força, a consciência do fardo que leva a responsa de honra. A luta, a labuta de nossos ancestrais que sofreram sem merecer. Na mão de quem obtinha um poder, mandou perder a fé, mantiveram em pé. Com a cabeça no soco e vou dar pra trás. Consciente, ciente, da nascente remanescente, seu que somos, e o que temos passado é repressão desde o passado. Opressão contra o meu povo pelos nossos antepassados. Nós não pode ficar quieto apesar dessa pressão que nos aflige. Devemos seguir em frente, independente de quem nos enfrente. Mais causa e menos conversa. Buscar em Deus força pra suportar as diversas situações adversas. Pra quem pensou que acabou, a escravidão se enganou. Ela vigora até hoje, só que de forma diferente. Sensação de corpo livre enquanto eles mantêm cativa a nossa mente. O verde e amarelo foi garimpado e vendido. Nos deixaram a miséria, enriqueceram o inimigo. As centenas são assim, continua igual. 2012, existe escravidão mental. O verde e amarelo foi garimpado e vendido. Nos deixaram a miséria, enriqueceram o inimigo. As centenas são assim, continua igual. 2012, existe escravidão mental. Quando os olhos do menino brilharam ver aquele cascudo preto que nem ele, mas que podia voar. Ele fez uma escolha. A escolha de lutar pelo seu povo, pelo seu povo, pelo seu povo. O chicotado é nosso, lacito sangue derramado pelo burguês. É o quilombo chegando pra gritar que é a nossa vez. A ganância pelo ouro do Brasil e seu tesouro. Vida louca da favela que não aceita desaforo. Manipulador que causa nojo, o gringo e seus rolos. Sente a fúria, sou zumbi, sou Chico Rei, sou besouro. Sou o negro que sem indenização foi segregado, abandonado após abolição. Ou não, falsa abolição chamada de capitalismo. Sociedade indiscreta baseada em ocultismo foi da nossa. Sador que nasceu o seu império. O seu rei é cheio de ouro, fez do mar o cemitério. Navio tumbeiro ou negreiro, tanto faz. Mas foi lá que começou o fim da nossa paz. Corpos jogados ao mar, povo que não sabe amar. Se nós somos semelhantes, quem são vocês pra escravizar? Deus não foi, porque Deus é liberdade. Na escola não aprendemos que de fato é realidade. Em nome da igreja, papá cruel pregou a maldade. Em nome da igreja, papá cruel fez o mal sem piedade. Pois no século 21, salário mínimo é um absurdo, falso mercado de trabalho que ilude o público. Escravidão invisível, mas já é era previsível. Mãos gananciosos desde o início. Retrocesso cultural, mais um passo no degrau. Seu papo reto tá mais mó que gelatina. Em mingau vejo desordem e regresso. Não vão ofuscar nosso sucesso. Na senzala dessa vida sobreviver foi um processo. O verde amarelo foi garimpado e vendido. Nos deixaram a miséria, enriquecer o inimigo. As centenas são assim, continua igual. 2012, existe escravidão mental. O verde amarelo foi garimpado e vendido. Nos deixaram a miséria, enriquecer o inimigo. As centenas são assim, continua igual. 2012, existe escravidão mental. Uma orquestra, essa contagem regressiva. Um dia mais é um dia menos, já tamo no tempo extra. Maestria mestra, que acelera o calendário. Conspiração manipula de forma extraordinária. Mente, mente ordinária, que tem na mão o controle do repertório. Consciência em ausência, pela ciência dos ratos. Só somos experiência, ratos de laboratório. Preso nesse plano e suprimido pelos planos dos caras, que só põe as caras por debaixo dos panos. Dano causado pelos donos dessa realidade imposta. Crosta que nos distancia do chão e tira o sono. Cada dia mais em evidência, menos amor e sequência, mais dores. Consequência, rumores de guerra, terremotos num lugar após o outro. Pestilência, profecia se cumprindo, tudo vai cair por terra. Largo lá do carnal, desapega ao material. Toda é lavagem cerebral pra nos tornarmos réus. Se apega ao espiritual, pois prata e ouro fica aqui, devemos armazenar tesouro. É lá no céu. O verde e amarelo foi garimpado e vendido. Nos deixaram a miséria, enriquecer o inimigo. As centenas são assim, continua igual. 2012, existe escravidão mental. O verde e amarelo foi garimpado e vendido. Nos deixaram a miséria, enriquecer o inimigo. As centenas são assim, continua igual. 2012, existe escravidão mental. Salve meus irmãos africanos e lusitanos do outro lado do oceano. O Atlântico é pequeno pra nos separar, porque o sangue é mais forte que a água do mar. Racismo, preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união? Mas demonstra claramente, infelizmente, preconceitos mil de naturezas diferentes, mostrando que essa gente do Brasil é muito burra e não enxerga um palmo à sua frente. Porque se fosse inteligente, esse povo já teria agido de forma mais consciente, eliminando da mente todo o preconceito e não agindo com a burrice estampada no peito. A elite que devia dar um bom exemplo é a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento num complexo de superioridade infantil, ou justificando um sistema de relação servil. E o povão vai como um bundão na onda do racismo e da discriminação. Não tem a união e não vê a solução da questão que, por incrível que pareça, está em nossas mãos. Só precisamos de uma reformulação geral, uma espécie de lavagem cerebral. Não seja um imbecil, não seja um ignorante. Não se importe com a origem ou a cor do seu semelhante. O que que importa se ele é nordestino e você não? O que que importa se ele é preto e você branco? Aliás, branco no Brasil é difícil, porque no Brasil somos todos mestiços. Se você discorda, então olhe pra trás. Olha a nossa história, os nossos ancestrais. O Brasil colonial não era igual a Portugal. A raiz do meu país era multirracial. Tinha índio, branco, amarelo, preto. Nascemos da mistura, então por que o preconceito? Barrigas cresceram, o tempo passou. Nasceram os brasileiros, cada um com a sua cor. Uns com a pele clara, outros mais escura, mas todos viemos da mesma mistura. Então presta atenção nessa sua babaquice, pois como eu já disse, racismo é burrice. E a ignorância é um ponto final. Faça uma lavagem cerebral. Negro e nordestino constroem seu chão. Trabalhador da construção civil, conhecido como peão. No Brasil, o mesmo negro que constrói seu apartamento ou que lava o chão de uma delegacia é revistado e humilhado por um guarda nojento. Quem ainda recebe o salário e o pão de cada dia graças ao negro, ao nordestino. E todos nós pagamos homens que pensam que ser humilhado não dói. O preconceito é uma coisa sem sentido. Tire a burrice do peito e me dê ouvidos. Me responda se você discriminaria o juiz Lalau ou o PC Farias. Não, você não faria isso não. Você aprendeu que o preto é ladrão. Muitos negros roubam, mas muitos são roubados. E cuidado com esse branco aí parado do seu lado, porque se ele passa fome, sabe como é? Ele rouba e mata um homem, seja você ou seja o Pelé. Você e o Pelé morreriam igual. Então que morra o preconceito e viva a união racial. Quero ver essa música você aprender e fazer a lavagem cerebral. O racismo é burrice, mas o mais burro não é o racista. É o que pensa que o racismo não existe. O pior cego é o que não quer ver. E o racismo está dentro de você. Porque o racista, na verdade, é um tremendo babaca que assimila os preconceitos porque tem cabeça fraca. E desde sempre não para pra pensar nos conceitos que a sociedade insiste em ensinar. E de pai pra filho o racismo passa em forma de piadas que teriam bem mais graça se não fossem o retrato da nossa ignorância, transmitindo a discriminação desde a infância. E o que as crianças aprendem brincando é nada mais, nada menos do que a estupidez se propagando. Nenhum tipo de racismo, eu digo, nenhum tipo de racismo se justifica. Ninguém explica. Precisamos da lavagem cerebral pra acabar com esse lixo que é uma herança cultural. Todo mundo que é racista não sabe a razão. Então eu digo, meu irmão, seja do povão ou da elite, não participe, pois como eu já disse, racismo é burrice. Como eu já disse, racismo é burrice. Racismo é burrice. E se você é mais um burro, não me leve a mal. É hora de fazer uma lavagem cerebral. Mas isso é compromisso seu, eu não vou me meter. Quem vai lavar a sua mente não sou eu, é você. Se os tubarões fossem homens, eles seriam mais gentis com os peixes pequenos. Se os tubarões fossem homens, eles fariam construir resistentes caixas do mar para os peixes pequenos, com todos os tipos de alimentos dentro, tanto vegetais quanto animais. Eles cuidariam para que as caixas sempre tivessem água renovada e adotariam todas as providências sanitárias, cabíveis se, por exemplo, um peixinho ferisse a barbatana. Imediatamente, ele faria uma atadura a fim que não morressem antes do tempo. Para que os peixinhos não ficassem tristonhos, eles dariam cá e lá uma festa aquática, pois os peixes alegres têm gosto melhor que os tristonhos. Naturalmente, também haveria escolas nas grandes caixas. Nessas aulas, os peixinhos aprenderiam como nadar para a goela dos tubarões. Eles aprenderiam, por exemplo, a usar a geografia, a fim de poder encontrar os grandes tubarões deitados preguiçosamente por aí. A aula principal seria, naturalmente, a formação moral dos peixinhos. Eles seriam ensinados de que o ato mais grandioso e mais belo é o sacrifício alegre de um peixinho. E que todos eles deveriam acreditar nos tubarões. Sobretudo, quando esses dizem que velam pelo belo futuro dos peixinhos. Se inculcaria nos peixinhos que esse futuro só estaria garantido se aprendessem a obediência. Antes de tudo, os peixinhos deveriam guardar-se de qualquer inclinação baixa, materialista, egoísta e marxista e denunciar imediatamente aos tubarões se qualquer deles manifestasse essas inclinações. Se os tubarões fossem homens, eles naturalmente fariam guerra entre si, a fim de conquistar caixas de peixes e peixinhos estrangeiros. As guerras seriam conduzidas pelos seus próprios peixinhos. Eles ensinariam os peixinhos que, entre eles e os peixinhos de outros tubarões, existem gigantescas diferenças. Eles anunciariam que os peixinhos são reconhecidamente mudos e calam nas mais diferentes línguas, sendo por isso impossível que entendam um ao outro. Cada peixinho que na guerra matasse alguns peixinhos inimigos, da outra língua de peixinhos silenciosos, seria condecorado com uma pequena ordem das algas e receberia o título de herói. Se os tubarões fossem homens, haveria entre eles, naturalmente, também uma arte. Haveria belos quadros, nos quais os dentes dos tubarões seriam pintados em vistosas cores e suas goelas seriam representadas como inocentes parques de recreio, nos quais se poderia brincar magnificamente. Os teatros do fundo do mar mostrariam como valorosos peixinhos nadam entusiasmados para as goelas dos tubarões. A música seria tão bela, que os peixinhos, sob os seus acordes, a orquestra na frente, entrariam em massa para as goelas dos tubarões, sonhadores e possuídos pelos mais agradáveis pensamentos. Também haveria uma religião ali. Se os tubarões fossem homens, ela ensinaria essa religião, que só na barriga dos tubarões é que começaria verdadeiramente a vida. Ademais, se os tubarões fossem homens, também acabaria a igualdade que hoje existe entre os peixinhos. Alguns deles obteriam cargos e seriam postos acima dos outros. Os que fossem um pouquinho maiores poderiam, inclusive, comer os menores. Isso só seria agradável aos tubarões, pois eles mesmos obteriam assim, mais constantemente, maiores bocados para devorar. E os peixinhos maiores que deteriam os cargos valeriam pela ordem entre os peixinhos para que estes chegassem a ser professores, oficiais, engenheiros da construção de caixas e assim por diante. Curto e grosso, só então haveria civilização no mar. Se os tubarões fossem homens. Relatório da ONU diz que Brasil tem racismo institucional. O documento foi produzido por Mirelle Fanon Mendes Quans e Maya Shelley, duas relatoras independentes escolhidas pela ONU, que visitaram o país entre 4 e 14 de dezembro do ano passado. Elas se reuniram com autoridades do governo em Brasília, Pernambuco, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo o documento, a participação dos afrodescendentes na economia nacional é de apenas 20% do PIB, apesar de representarem mais da metade da população do Brasil. O desemprego é 50% maior entre os afro-brasileiros do que entre os descendentes europeus, enquanto a média salarial entre os afrodescendentes é de $466, quase metade dos $860 dos descendentes de europeus. O racismo permeia todas as áreas da vida. No entanto, tem sido difícil aos afro-brasileiros para levantar e discutir o assunto, já que existe o mito da democracia racial no país, diz o relatório. Isso é frequentemente utilizado por políticos conservadores para descreditar ações afirmativas e políticas de leis direcionadas aos afrodescendentes, acrescenta o relatório. As relatoras também afirmam que notaram que o círculo de pobreza, habitação e educação inadequada, oportunidades de emprego limitadas e múltiplos níveis os deixam marginalizados. Segundo o documento, a educação ainda é uma das maiores áreas de discriminação e uma das principais fontes de desigualdade. O relatório também afirma e conclui que uma lei que incrimine o racismo é um passo bem-vindo para a luta contra o racismo em grupos marginalizados. É importante que essa lei seja implementada completamente, afirma. Quando você está diante do negro, dizem que tem que dizer que é moreno, porque se disser que é negro, ele vai se sentir ofendido. O que não quer dizer que ele não deve ser chamado de negro. Ele tem nome, tem identidade, mas quando se fala dele, pode dizer que é negro, não precisa branqueá-lo, torná-lo moreno. O brasileiro foi educado para se comportar assim, para não falar de corda na casa de enforcado. Quando você pega um brasileiro em flagrante de prática racista, ele não aceita, porque ele não foi educado para isso. Se fosse um americano, ele vai dizer, não, não vou alugar minha casa para um negro. E no Brasil, ele diria, olha amigo, é que você chegou tarde, eu acabei de alugar. Isso é porque na educação, o americano recebe, é para assumir as suas práticas racistas, para ser uma coisa explícita. Quando a Folha de São Paulo fez aquela pesquisa de opinião em 1995, eles perguntaram para muitos brasileiros se existia racismo no Brasil. Mais de 80% disseram que sim. E aí perguntaram para as mesmas pessoas, você já discriminou alguém? A maioria disse que não. Significa então que há racismo, mas sem racistas. Ele está no ar. Como é que você combate isso? Como é que você vai combater? Muitas vezes o brasileiro chega a dizer ao negro que reage: você que é complexado, o problema está na sua cabeça. Ele rejeita a culpa e coloca na própria vítima. Já ouviu falar de crime perfeito? Nosso racismo é um crime perfeito, porque a própria vítima é que é responsável pelo seu racismo. Quem comentou não tem nenhum problema. Nos trópicos, não tá fácil pra ninguém. É o mundo nas costas e a dor nas custas. Filhas opostas, lá plata ofusca. Fumaça, buzinas e a busca. Faíscas na fogueira, bem de rua, chamusca. Sono tipo slow bro, onde vou, vou, leio, vou, vou. Até esqueço quem sou, sou. Calçada, barracos e o bonde. A voz ecoa sóis, mas ninguém responde. Miséria, soa como pilhéria. Pra quem tem a barriga cheia, piada séria. Fadiga pra nós, pra eles férias, morre esperança. E tudo isso aos olhos de uma criança. Gente, carro, vento, arma, roupa, posse. Aos olhos de uma criança. Gente, barro, tempo, karma, boca, nós. Aos olhos de uma criança. Mente, sarro, alento, calma, moça, sorte. Aos olhos de uma criança. Sente, cigarro, atento, alma, doce, morte. Aos olhos de uma criança. É café, é algodão, é teta, pé no chão, é certo, é direção, afeto, é solidão, é nada, é nada. É certo, é coração, é causa, é danação, é sonho, é ilusão, é mão, na contramão, é mão. Cada é jeito, é o caminho, é nóis, é eu sozinho, é feito, é desalinho, é perfeito, carinho, é cilada, é fome, é fé, é ozônio, é medo, é fúria, é cedo, é noite, é segredo, é choro de boca calada, saudade de pá, pai, enquanto o tempo faz a esmo. Não é que esse mundo é grande mesmo, a melodia dela no coração, o tema, não perdi seu retrato, tipo Adonirã em Iracema. Sou lágrimas no escuro e solidão. Mas o vazio é mais do que devia ser. Lembro da minha mão na sua mão. Eu só ia encher de água sem querer aos olhos de uma criança. Gente, carro, vento, arma, roupa, voz. Aos olhos de uma criança. Gente, barro, tempo, carne, boca, voz. Aos olhos de uma criança. Mente, sarro, alento, calma, moça, sorte. Aos olhos de uma criança. Sente, pigarro, atento, alma, doce, morte. Aos olhos de uma criança. Menino, mundo, mundo, menino, menino, mundo, mundo, menino, menino, mundo, mundo, menino, menino, mundo, mundo, menino, menino, mundo, mundo, menino, menino, mundo, mundo, menino, menino, mundo, mundo, menino, menino, mundo, mundo, menino, menino, mundo, mundo, menino. Correr pra aprender a andar. Eu falei demais. Pare de falar pra poder dizer. Eu cuspi no amor pra depois de amor vir a padecer. Eu reclamei demais e aprendi a viver depois que morri. E fui pro inferno bater um papo com o cão, onde ele disse que não era pra eu estar ali. Mas como assim? Então, gelo no inferno eu colhi e corri. Eu corri demais, parei de correr pra aprender a andar. Eu falei demais, parei de falar pra poder dizer. Eu busquei no amor pra depois de amor vir a padecer. E eu reclamei demais, já aprendi a viver depois que morri. Quem se apaixona pela paixão, então para de se crescer, meu bem. Porque de todo esse amor, nenhum pedaço é teu. Somebody cry, why, why? Somebody sing. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing. Somebody cry, why? Somebody sing. Heed your mind up. Heed your mind up. Yes, I know, I know. Heed your mind up. Heed your mind up. Somebody say, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody say, somebody cry, why? Somebody say, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody cry, why? Kulumane, kulumane, kulumane sizwe. Singenze njani, bayajabula basithanda. Yo. Você ouviu agora, ao vivo ou pelo podcast na internet, Cadu na Baleia, pela Rádio Interferência, uma rádio livre. Fique ligado na próxima sexta-feira para muito mais. E valeu! Como ir pro trabalho sem levar um tiro? Voltar pra casa sem levar um tiro? Se às 3 da matina tem alguém que frita e é capaz de tudo pra manter sua brisa. Os saraus tiveram que invadir os botecos, pois biblioteca não era lugar de poesia. Biblioteca tinha que ter silêncio e uma gente que se acha assim muito sabida. Há preconceito com o nordestino, há preconceito com o homem negro, há preconceito com o analfabeto, mas não há preconceito se um dos três for rico, pai. A ditadura segue, meu amigo Milton. A repressão segue, meu amigo Chico. Me chamam crioulo, o meu berço é o rap. Mas não existe fronteira pra minha poesia, pai. Afasta de mim a biqueira, pai. Afasta de mim as biate, pai. Afasta de mim a cocaine, pai. Pois na quebrada escorre sangue, pai. Pai. Afasta de mim a biqueira, pai. Afasta de mim as biate, pai. Afasta de mim a cocaine, pai. Pois na quebrada escorre sangue. Thank you. sugar freight train to be my friend. Hold on. Durante el siglo XVII, mientras los europeos colonizaban América, escaseaba la mano de obra barata y necesitaban trabajadores para producir cultivos. Y con esto fue la compra y venta de esclavos procedentes de la costa oeste de África. Capturados como bestias y maltratados en barcos, muchos morían en la travesía, ya que apenas les daban de comer y de beber. Una vez llegados a América, eran humillados, expuestos como ganado para ser comprados y luego obligados a trabajar y vivir en miserias y podredumbre. Los blancos eran crueles y retorcidos en las torturas y se les tenía prohibido casi todo, incluido la música. Creyéndose los amos y señores del mundo, torturaban y ridiculizaban a los indígenas casi siempre por diversión. La música, algo que nace del deseo de ser libres. Eso no pudieron prohibirlo por mucho tiempo. De hecho, algunos blancos obligaban a sus esclavos a cantar en los cultivos, para así hacer el trabajo más productivo, para que todos los esclavos lleven el ritmo y subirles la moral. Fruto de esto, se hizo música, y de ahí surgieron estilos musicales mezclados entre músicas africanas y europeas. Una de las diferencias más importantes entre la música africana y la europea es el ritmo. Para la africana, esto es lo más importante, en la que se tocaban a la vez muchos ritmos diferentes. Otra diferencia es que en la música africana todos participan, en cambio, en la música europea debe estar escrita para que otros puedan interpretarla. La música africana se recuerda, se intuye y es cambiante durante su ejecución. Con el paso del tiempo se mezclaron y formaron muchos estilos. Las canciones de trabajo. En Estados Unidos, este tipo de canciones son parte de la herencia nativa de los esclavos, que eran cantadas para recordar el lugar de donde provenían. Música de esclavos. Sam Cooke tiene una canción titulada Chain Gang, término asociado al grupo de convictos encadenados juntos. I hear something saying. The sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ah, ah, ah, ah. Well, don't you know? That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away, then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman whom I love so dear. But meanwhile, I've got to work right here. That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, dedicado às vítimas do Moinho, Pinheirinho, Cracolândia, Rio dos Macacos, Alcântara e todas as quebradas devastadas pela ganância, certo? Pimenta da sorte dos políticos, foda-se você, foda-se também. A Turialena ressuscita outra vez, foda-se você, foda-se também. A mata revogado, foda. Foda-se você, foda-se também. Primeiro eu quero que se foda, depois eu... Renan Favão, ainda é dedo na vida. Vi condomínios rasgarem mananciais. Amando de quem? Fala de Deus, age como Satanás. Quem pode menos, chora mais. Corre do gás, luta, morre. Enquanto o sangue escorre, é nosso sangue nobre que a pele cobre, tamo no corre. Dias melhores, sem lobby. Ei, pequenina, não chore. TV cancerígena, aplaude prédio em cemitério indígena. Auschwitz ou gueto, índio ou preto, mesmo jeito. Extermine ou reportagem do tempo mal, tipo Pliny ou Alphaville foi invasão, incrimine ou grito como fuzis, o circo Brasis que vem de baixo igual Machado de Assis. Ainda vivemos como nossos pais, Elis. Quanto vale uma vida humana, me diz? Foda-se você, foda-se também. A Julia de Arena ressuscita outra vez. Foda-se você, foda-se também. A nota meu recado, cacacacado. Foda-se você. Primeiro eu quero que se foda, depois eu não. É nossa mão, ensina. O rap ainda é dedo na ferida. É só um pensamento, morte no orçamento. Nosso sofrimento, mortes e lamento. Morte e esquecimento de gente. Nosso tempo visto como lixo. Soterrado nos desabamentos em favela. Disse Marighella, elo contra povos em castelo. O povo tem que cobrar com os parabelo, porque a justiça deles só vai em cima de quem usa chinelo. É vítima, a questão de parte é legítima. Barracos no chão enquanto chove. Meus heróis também morreram de overdose, de violência. Sob coturnos de quem dita a decência. Homens de farda são maus, era do caos. Rios como House, engatilhe plau. Carniceiros ganham prêmios na terra onde bebês respiram gás lacrimogênio. Foda-se você, foda-se também. A Julia Arena ressuscita outra vez. Foda-se você, foda-se também. A nota do recado, foda. Foda-se você, foda-se também. Primeiro eu quero que se foda, foda. Renan Savan, ensina. O rap ainda é dedo na ferida. Pro moleque tem